00, via Pesulu no meia, até o destino. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. O controle 120 decimal 8, transponder é o 5401. Tá ok, autorizado, 300 e Pesulu no meia. Hora décima direita da El Leda Bridge 208 controle, é só na 5401 no Gol 9280, vai chamar no dia pronto. Correto cotejamento, o Saulo tá ciente. 231, nova tração para sequenciamento, esquerda pro 065, limitado pelo localizador. Esquerda 065, limitado pelo loco, passarelo. Chivec, livro pro Chivec no baixo 3, acionamento, chame táxi. Ok, vai iniciar o push, chamar para o táxi 5627. Controle Salvador, Azul 4118, tá na Bel. Azul 4118, contato radar, estou falando nível 340, saída da El Leda. Da El Leda 340, Azul 4118. É 3114, semibre decolagem da 10, vento é 140 graus, 99 lanche. Autorizada a decolagem da 10, acionar 6314. 6314, 130 graus, 149 é o vento agora. Lídia Juliette, decolador 231, no chame controle 120 decimal 8. 208, Vitor Lídia Juliette. Salvador, Papatango, Vitor Lídia Juliette, decolando, se escuta. Papatango, Vitor Lídia Juliette, mantendo as condições visuais no pé do corredor da Serra, reporta no farol da Barra. Pé da Serra, reporta no farol da Barra, Vitor Lídia Juliette. Quem te dá em conta do Bastão, Papá? Gol no 077, pronto, cópia. Quem vai ter? Autorizado, Galeão, o nível 360, via Pesulu no 0, até SMAP, e após conforme o plano. Decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda direto do bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5412. Eu acho que o Gol 1077 autorizado para Galeão, Rio de nível de Gol 360 via rota do plano de voo, conforme a pessoa 10, SMAP, após via rota. Decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1208, transponde 5412, copia o Gol 1077. Correto, Gol 1077, e chame para o posto de acionamento. Chama da Agra. Como 340 na Momo Flock, o Chanel 63 no par. GLS da 3560. Da 3560, completa final, chama torre 1,1895. 2,950? 118,95, afirmativo. 2,95, obrigado. 1,395, desce para 2.000 pés, ajuste no 014. 2.000 pés, 1,014, 395. A nossa coordenação informa que foi enviada a DLA para a AIS Salvador. Para 18h20? Eles me passaram um horário, mas foi enviada uma DLA. Então. Ok, eu vou informar novamente a AIS. A mesma nos informou que apenas uma CHG de OBT para 17h27 é o que nós temos aqui. Mas eu vou informar novamente a AIS. Entro em contato novamente com a coordenação. Muito obrigado pela força. Cara. Solo 35627 acionou, pronto para o táxi com 3 horas e 30 de autonomia, 72 no POB, alterna Maceió. 352. 5627, tá livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, o ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, e o ajuste é 1014. Ok, via Índia, pátio principal, ponto de espera 2, 1895, ajustado 1014, 5V. Alemanha 27. Oceano 6314, autorizado Flock. Autorizado Flock, obrigado, 6314. Aguarde cópia. Boa tarde, Trip 5627, ponto de espera da Unzel. Trip 5627, visual com Airbus 320 na final. Visual, 5627. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. 5627 vai alinhar manter após a passagem do relógio. Voo no 395, como tráfego, 12 horas a meia dúzia de milhas, mantendo o meu peso. E o litoral na externa, sua descida. Que é o mesmo note que é, 395. Azul 4198, Recife, 1251. Confirma a frequência para 4198. 125, decimal 1. 1251, vai chamar Recife em bom dia. Patango Vitorinho de Juliette, livre frequência. Como temos um tráfego próximo a Vera Cruz, sem contato bilateral com o mesmo, mantendo 1.500 metros. Livre frequência, Vitorinho de Juliette. Solo aos 37, livre direita, chame solo no 21.9. Direita, 219, para 5 mais 1. Controle 120, décima 8. E o transponder é o 5405. Correto, chame pronto no portão no zero, tá 32 e no 7. Paulo, boa tarde, tá 3560, livrou via Eco. 3560, boa tarde, tá livre o táxi via Alfa e Juliette, o portão é o 03. Gente, via Alfa Juliette, portão 3, tá 3560. O Trip 5241 na escuta do solo? Prossiga na escuta. Ok, comandante, só reforçando aí, eu já informei aqui a IF, porém a mesma nos informou que não recebeu nenhum contato da sua companhia modificando a LBT ou fazendo DLA ou sequer CHG. Consultamos aqui no centro, o centro Recife, o mesmo possui a LBT para 17 e 27, 1727. Nós possuímos esta hora de decolagem e o IS também. Eu creio que o senhor entra em contato com a companhia para fazer um plano. É o mais ágil aí no momento. Eu já falei com a companhia que eu estou com todos os passageiros embarcados aqui, tá aqui, mas a companhia já passou para a gente que estão vendo junto ao CGNA a probabilidade do cancelamento dessa CHG e manter o plano para antes de afirmativo, era isso que eu iria lhe informar agora, para o senhor entrar em contato com o CGNA via companhia, para manter o plano ou fazer um novo plano. A gente fica aqui no aguardo e a gente vai tentar agilizar o máximo possível, ok? Bom, eu agradeço, eu estou na escuta de vocês, da companhia também, o telefone direto com a sua posicionação, e qualquer novidade eu também falo com vocês. Ok. Oi, 57, obrigado. troca de comunicação, esse tráfego agora está total de está a 0.9 milhas na sua frente. Aguarde para você ter descido. Aguardando, passarela. Aproximação, aguarde autorização de pouso. Reporte baixado, travado. Já baixado e checado, aguardando autorização. 395. Bom, autoriza aí o guardião do visual contorno, batizando direto para o pátio. Guardião 06, autorizado sobrevoo da correção, autorizado sobrevoo para a pista 10. Para de novo. Reporte na Taxi Soy Bravo. Gente, tá iniciando o 06. Guardião 06 da presente, prossegue direto pátio 3 e quando lá, solo no 21 decimal 9. Gente, obrigado. Passaredo 2231, desça para 2000 pés, aguarde a troca de comunicação. Fui aliás, passaredo 2231. Passaredo 2231, a 2 milhas para Duna, completa, chama a torre, 1, 1, 2, 19, 5. 095, obrigado, boa tarde, passaredo 2231. Autorizado, 9280, chame táxi. Chama táxi, 9280. Controlado aos 42, livre frequência. Obrigado. Taxi de Salvador, boa tarde, voo 755 com a informação papá, autorização conforme confirme, está no 09. Gente, voo 755, autorizado, confins. O nível 360 via Pezulu, 16, até o destino. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda. Após Leda, direto do bridge, intercepta o Pezulu no meio. O controle 120 decimal 8, o transponder é o 5424. Autorizado com 5360, a Pezulu no meio, decola da 10, curva à direita da El Leda, bridge, intercepta o Pezulu no meio. Controle 208, transponder 5424, 1755. Correto, gol no 755, chame para o push e acionamento, portão 9. Gol no 755. Certo, grato. Passarelo 2231, baixou o travão final. Passarelo 2231, continua em aproximação, aguarde autorização de pouso, ainda não avistado. Aguardando, passarelo. Vive Alfa Juliette pro 05, gol no 395. Trip 5241, pronto para uma nova cópia? Afirmo. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decolagem é da 10, curva à direita, subida Arbor, e após Arbor, direto Vitória da Conquista, o controle 120 decimal 8, transponder 5160, está autorizado o push acionamento, pátio 3 e chame táxi. Gente, Vitória da Conquista 200, decola da décima curva à direita, sai de Arbor, direto com Conquista. O controle 208 e o transponder 5160, vai iniciar o pushback. Muito obrigado. Nada, chame para o táxi. Chamaremos. Visual completo. Tenente Vitor Mike Quebec, aguarde para a troca de comunicação. Aquilo, Romeo. Aquilo, Romeo Oscar, mantém as condições visuais do 1500 pés e corredores, reporta no Fora da Marca. Correção, reporta em Paris. Aquilo, Romeo Oscar. 280, 195 a bordo, 3 horas, Campinas, táxi. Tente o Lolo no 9280. Livre o táxi pelo pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 110, chame a torre 1895. Pátio Índia, ponto de espera 2, uma boa tarde, 910, bom domingo. Obrigado. Confirma a informação? Pedindo informar 3 milhas para a cabeceira 197. Solo 47, livre, à direita, chame Solo 121, decimal 9. Direita, 121, decimal 9, 22, 31. Solo Salvador, boa tarde, passarei do 22, 31. Boa tarde, passarei do 22, 31, tá livre o táxi via Alfa, chame a da Juliette. Alfa, chamará a da Juliette, 22, 31. Antes da Juliette, passarei do 2231. Juliette, o 2231. Observe a nave da Gol da Sena esquerda. Após o mesmo livrar o eixo da Juliette, prossiga para a remota 14 do pátio principal. Sente, após o Gol, ingressa para a remota 14, 2231. Falou muito. Boa tarde, Gol 925. Sente, papai, autorização Brasília. Boa tarde, Gol 925, aguarde a cópia, Brasília. Final de 3 milhas da 17, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, tem livre pouso da 17, o vento é 120 graus, 09 nós. Copiado. Relacionado, pronto pro táxi, com 7-4 a bordo, tá com 3:30, vai alternar muitos claros. Tente, trip 5241, tá livre no táxi, via pátio 3, pátio principal, e táxi índio. O ponto de espera da 10, chame a torre, em 18-95, o ajuste é 10 no 4, boa viagem. Tente, pátio 3, pátio principal, pela vida, o ponto de espera 3295, muito obrigado aí pela... Ajuda aí. Até a próxima. Até a próxima. 7, vou direto do R, Caju. Direto da Caju, 527, grato. Autorizado pelo Romeu. O 1925, cópia. Siga 925. Autorizado Brasília, o nível 360. Via Zulu 17. A decolagem é da 10, curva à direita. Subida Arbor. Após Arbor DCT Elefa, vai interceptar o peso Luna 7. O controle 120.8. O transponder é o 5423, ou no 925. Autorizou Brasília 3620, peso Luna 7. Decola da 10, curva direita, vida Arbor após direto Elefa. O controle Salvador 208, transponder 5423, ou 925. Correto, Golo 925, chame para o puxa acionamento. Positivo, vou chamar. Torre Salvador, boa tarde, trip 5241, tá? Próximo ponto de espera, pronto. Trip 5241, autorizado a LR, mantém cabeceira no zero. Ali, mantém. Então, é Quebec, comprou o solo? Pesado, Golo 399, chame táxi. Tipo de equipamento, Papa Romeu Foxing. Quebec Sente. Meu Romeu Fox Lima, acione 0150 no transponder. Boa na noite de Paris, mantendo 500 pés. Vamos ter um prato mantendo 1500 pés, vou entrar no rotatório. São 20.8. 20.8. Então vou direto ao farol da Borra, reporta no mesmo o meu Fox Lima, mantendo 500 pés, correto? Controle, boa tarde, eu não estou em passando na Bael. Gol 9280, contato radar, vou para o nível 300, saída da El, Leda Brick. Da El, Leda Brick, 300, gol 4-1 não tem livre decolar na pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 norte. Vai iniciando. Controle Salvador, o TAM 3190, informação papá, muito boa tarde, vai parar no 150. TAM 3190, acena a identificação, autorizada a chegada Mari. Desça para o nível de voo 050, direto do Duna. Direto do Duna 050, descendo agora na Mari, obrigado. Quem tem livre frequência? Pelo Romeu Office, é minha torre. Uno, boa noite, decimal 9. Salvador, Patão, quilo Romeu Oscar, continua a aproximação, reporte 3 milhas da pistão, 1-7, baixada travada. Comparado, 3 milhas, cabeceira no 7, quilo Romeu Oscar. Trip 5241, decola 254, chame controle 120, decimal 8. 208, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5241. Trip 5241, 241 no contato radar, estou para o nível 200, sai da Argo. 200, confirme? É da Argo, subida para o 200, perfil da Argo, 241. Sente, perfil da Argo, 200, obrigado. Livre, Mike X Delta, reporta visual com farol, Vita Porta. Fala Charlie, Tang Uniforme, tá autorizado. Ou melhor, aguarde só um minutinho pra cópia, o senhor tá no pátio 5? Só um instantinho. O Papa Tango Vitor Mike Quebec, aguarde um instante cópia. Chegou no 399, tá livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre 1895, o ajuste é 1014. Boa. O Charlie Tango Uniforme, cópia. Autorizado, Congonhas, o nível é o 400, via Upper Zulu 16. Até Belo Horizonte, após BH, Trive, e após Trive, Pirassununga. Decolagem é da 17, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar Pesulu no meia. Controle, 120.8, transponder, 5452. Papá Romeu, Romeu Fox pra cima, reporta no Parque de Tuatu. Salvador, Botânico, é o voo 1399 pra próxima, pode estar no 190, eu posso fazer a palavra. 1399, autorizado a NR decolar na pista 10, vento 10 graus, 10 nós. Captura da final 7, 3 milhas do quilo Romeu Oscar. Tem um que chama Antônio? Quilo Romeu Oscar, interceptando a final da 1-7-3-5. Quilo Romeu Oscar, tem livre pouso no nosso site, o vento é de 1-2-0 graus, 089. Livre pouso no 7, Quilo Romeu Oscar. Torre Alfa, papapá, acertando o suporte na Aerostar para acionamento. Animal 8, controle, 1895 a torre, transponda ao padrão, 0161. Torre, o Mike Eco Delta passou pro Tuatu. Mike Eco Delta, pode no farol de topo. Passará. Olha, eu vou 1077. Prossiga. Puxa, estacionamento 2. Ok, aguarde no setor, gol 1077. Os ergos aí da tanque já iniciou no 10. Assim que possível, só será liberado no 08. Passa pela direita, vamos lá na posição 171. Aqui é com o Delta, confirme. Tá, vai entrar no circuito pela direita do 17, então. Vamos lá no final. Aqui é com o Delta, fará o circuito pela direita, aposta na final do 17. 050, fora de dono, TAN 3190. TAN 390, desça para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado para o LS, reporte estabilizado. 2014 no LS, 3190, autorizado. Arrival at the upper condo 076, passing by the 177, descending 160 on the sponsor arrival. Condo 076, confident, descend 4,000 feet, 32 of arrival to an 8